Cada dia uma vitória ou cada dia uma derrota. Faça dela sua prosa, é difícil pra você. Eu vou viver de cara um insano, eu vou escrever, não retroceder. A luz de fim de um túnel vazio, só vejo treta sem paz no beco. De fio a fio estou morrendo, talvez eu não esteja bem. Subindo e descendo, beco armado, noiado, parece que estou sendo vigiado. 24 por 48 por meu Deus, mas também pelo diabo. Considerado pelos guerreiros, invejado pelo safado que sonha em tomar seu espaço. Tudo que é seu, tudo que é seu. Mas o que eu conquistei foi com as minhas pernas, entendeu? E não importa como for, eu vou continuar. Vou seguir nessa estrada, esse caminho. Na fé de Deus eu sei que não estou sozinho. Se eu tive um sonho, eu vou rir. Vagabundo, abraça seu coração. Viva a vida, viver, que ela é a solução. Se eu tive um sonho, corri, eu fui atrás. Se eu venci, eu fui merecedor da paz. Então, vagabundo, abraça seu coração. Viva a vida, viver, que ela é a solução. Muito louco era eu, solitário, invisível. Virava as noites acordadas, isso era terrível. As vozes, os fantasmas, os pesadelos. Tudo isso afligia a cabeça de um jovem brasileiro. Eu descobri que não tinha saída a esse beco. Só fumaça e a luz ao relento do isqueiro. Eu olho pra trás e vejo quem realmente eu sou. Essa é minha vida, simplesmente sem caô. Quer sentido o efeito contrário pra mim? É meu sucesso, seu espelho, seu desespero, seu fim. É profundo, deixa marcas que não cicatrizam. Vira e mexe, relembra o passado feito por mim. É louco, arrepia, treme a base. Sou real em cada frase, eu faço desse jeito. Na fé sem disfarce, eu canto a vida assim na rima, eu sou profundo. Antigamente eu era um simples vagabundo. Se eu tive um sonho, corri, eu fui atrás. Se eu venci, eu fui merecedor da paz. Então, vagabundo, abraça seu coração. Viva a vida, viver, que ela é a solução. Se eu tive um sonho, corri, eu fui atrás. Se eu venci, eu fui merecedor da paz. Então, vagabundo, abraça seu coração. Viva a vida, viver, que ela é a solução. Se eu tive um sonho, corri, eu fui atrás. Se eu venci, eu fui merecedor da paz. Então, vagabundo, abraça seu coração. Viva a vida, viver, que ela é a solução.